de desigualdade social e a perspectiva crítica sobre o governo e o capitalismo. Combate pela ilusão. No brilho das vitrines, o ouro se reflete. Enquanto nas calçadas, a vida não se mete. Um jogo sujo onde o rico sempre ganha. Esperança é a moeda que a vida desengana. Promessas em falácios, discursos a brilhar. Mas na rua a verdade é dura de encarar. O governo fala, mas o povo é quem paga o custo da ilusão que o capitalismo emplaca. Desigualdade, grito de dor no sistema que só valoriza o poder. Nós somos esquecidos da sombra da riqueza, roubados pela ilusão, pela falsa certeza. No capital o ouro é rei e o povo é plebeu. Cada dia uma luta pra viver sem ser réu. Os prédios altos escondem o abismo profundo, enquanto os fracos são ignorados no fundo. Os ricos acumulam e o pobre se perde em uma corrida onde a sorte não cede. O governo aplaude, mas só faz promessas. A desigualdade cresce, a esperança enfraquece. Desigualdade, grito de dor no sistema que só valoriza o poder. Nós somos esquecidos da sombra da riqueza, roubados pela ilusão, pela falsa certeza. Desigualdade, grito de dor no sistema que só valoriza o poder. Nós somos esquecidos da sombra da riqueza, roubados pela ilusão, pela falsa certeza. Enquanto o ouro brilha, a vida se esconde. A justiça é uma mentira que o sistema responde. O povo se levanta, mas a voz se apaga. Em um mundo onde a igualdade não se propaga. A vida se esconde, a justiça é uma mentira que o sistema responde. O povo se levanta, mas a voz se apaga. Em um mundo onde a igualdade não se propaga. Desigualdade, grito de dor no sistema que só valoriza o poder. Nós somos esquecidos na sombra da riqueza, roubados pela ilusão, pela falsa certeza. Do capital o ouro é rei e o povo é plebeu. Cada dia uma luta pra viver sem ser réu. Os prédios altos escondem o abismo profundo, enquanto os fracos são ignorados no fundo. Os ricos acumulam e o pobre se perde em uma corrida onde a sorte não cede. O governo aplaude, mas só faz promessas. A desigualdade cresce, a esperança enfraquece. Desigualdade, grito de dor no sistema que só valoriza o poder. Nós somos esquecidos da sombra da riqueza, roubados pela ilusão, pela falsa certeza. No capo o ouro brilha, a vida se esconde. A justiça é uma mentira que o sistema responde. O povo se levanta, mas a voz se apaga. Em um mundo onde a igualdade não se propaga. Enquanto o ouro brilha, a vida se esconde. A justiça é uma mentira que o sistema responde. O povo se levanta, mas a voz se apaga. Em um mundo onde a igualdade não se propaga. Mas o sol ainda nasce, a luta não cessa. Por um mundo mais justo, onde a voz se expressa. O capitalismo pode ter seu brilho falso, mas a esperança é a chama que nunca fica no acaso. Desigualdade, não seremos reféns da ilusão do sistema que o futuro não tem. Vamos construir um amanhã sem opressão, onde a verdade se ergue e a justiça é canção. Espero que a música capture a crítica que você estava buscando sobre a desigualdade social e o impacto do capitalismo. Se precisar.